Dispatch Mavi. Autoridade do táxi via Pátio 1, no táxi aí, em ponto de espera, chame torre 118, decimal 6. As duas de altimetro no 017. Drive 5316, livrou na Fox. Drive 5316, autorizado o táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette. 3 e 1 meia. Tá livrando aqui a rodoviária. T-Max 7 1 meu, mantendo 500 pés de ponte através de Pituaçu. Região Navegar Alfa, toca RMT aos 5-2, curva esquerda, agiliza o cruzamento do aeródromo, aguarde para girar a base. Curva esquerda, agilizando o cruzamento do aeródromo, aguardando para girar a base, o Índia Navegar Alfa, vai para pouso completo. 4208, só um instantinho para iniciar no 03, não me escuta aguardando, por gentileza. Felipe 5316, passa aquilo para a Juliette. Felipe 5316, atenta no táxi do Boeing da Total. Nessa Juliette, remota 13. Juliette 13, Felipe. 300, desça para 2000 pés, ajuste no 017. Autorizado o final LXX-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2000 pés autorizado com 1017, chama na estabilizada. Volta pro ciclo. Gente, frequência lista, coordenação. A perna do vento aguarde para girar base. Mantenha a perna do vento aguardando para girar base, o Índia Navegar Alfa. Torre Salvador, bom dia, Santa 3663, estabilizado, ILS da 1-2. Tanto 3663, que legal no 017, agora utilização para pouso. Guarda, 3663. Juliette, é o meu controle. Escuta, senhora. Está através de Pitaçu. 0-3663. Bravo que Luiz, que no solo 5-4, autorizado backtrack, ingresso no pátio 4, está na frequência livre. Desça para 4000 pés, ajuste no 017. 4000 pés, 1017, 1225. Papapapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga e reporte no farol de Itapuã. Vou prosseguir e reportar no farol de Itapuã, Romeu. Bravo que Luiz, que sente a estação de frequência livre. Índia Navegar Alfa, autorizado girar base, reporte final no 7. Autorizado girar base, reporta final do no 7, Índia Navegar Alfa. Mas será que você errei mesmo? Gente. Vento 140 graus, 05 nós, depois no frágil da ponta. Então, estape mais ou menos, porque tem as formações um pouco pesadas aqui. Ok, o Xanem é 200, tudo devido a critério, reposto estabilizado no localizador. Ali chamo, senhora. Congonhas, nível 400, informação agora em curso a Lima, apenas confirmando enquanto sendo PAT 3. Arquivo pronto para a rotera autorizada. O meu Sierra Novembro é autorizado Congonhas, nível 400, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5402 no transponder. Projeto São Paulo, nível 400, decola da 10 curva direita, da El Lido, depois Bridge, apesulou no meio, conforme plano, controle 120.2, transponder 5402 na 2090 para acionamento. Correto, livre acionamento no PAT 3, reporta para o táxi, o Romeu Serra November. Cavalei para o táxi, November. Terço marcador externo. Sente o Xanamé 200. Agora se transferência para todos. Azul 4208, taxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre em 118 decimal meia dúzia, o ajuste no 07, um bom voo. Salvador, bom dia, tá 3663, Leandro. 3663, bom dia, taxi via Alfa Juliette, posição 05, parte principal. Alfa Juliette para o 05, tá 3663. Já contactamos a sala IS aqui de Salvador, a mesma está entrando em contato com a sala IS de Ilhéus, pedindo a retransmissão do plano, ok? Só um instantinho, por gentileza. Zero passador agora, chame torre 18 decimal meia. 1862, obrigado, bom dia, Sena. Oi, tô de Lise Beck 3, ingresso no PAT 4. Ele vai girar, pode ser só a frequência livre. 990 e vai girar a base para... Tá na base da 17. Tá, Juliette, o meu cheque trem autorizado girar a base, agora autorização para pouso. Tá na base, aguardando autorização para pouso na 17. É um Romeu 44. Sim. Torre Salvador, Oceania 6200, bom dia, tá uma milha do marcador externo. Oceania 6200, com aproximação, agora autorização para pouso. Aguarda autorização, 6200. Torre Azul 4208, ponto de espera 10, pronto. Azul 4208, sente, mantém ponto de espera da 10. Mantém 4208. Está na final da 97, aguardando a autorização para pouso. Lago Direto Romeu, autorizado pouso parado na cabeceira 17, vento no 40 graus, 05 mais, poste no solo. Autorizado o pouso parado na cabeceira 17, Romeu. Zero zero, informa o tráfego, Robson 44, vai fazer pouso pairado na final da 17. Ciente do tráfego, Xanel 6200. 200, vento Salvador é 150 graus, 8 nós, ajuste no 017, tem pouso autorizado na 10. Livre pouso, pista 10, Xanel 6200. 9911, decolada 59, controle 120, decimal 8. 208. 4208, visual tráfego na final. Afirmativo. Após a passagem, tráfego pouso ali mantém, 4208. Após a passagem, linha e mantém, azul 4208. Romeu 00, frequência livre, bom dia. E no perfil da bomba, total 999. Bom, 07 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Campinas, Nobel Serra, Nobel Serra. 4298, chegada a Mari, desça para o 050. Decolagem a partir da cabeceira no zero, confia? Afirma. Sente, táxi autorizado via PAT 3, após PAT principal, táxi Indy Alpha até o ponto de espera da 10. Ponto de espera torre 1, 18, decimal 6, 12, o ajuste no 0 no 7, um bom voo. Parte do PAT principal, Indy Alpha 186, Romeu Serra, November, 10017, bom dia, Romeu Serra, November. Livra direita e chamo 219, obrigado. Nada. Salvador, bom dia, chamei 6200, pista livre. 6200, bom dia, taxi é via Alfa e reporta antes o taxi é Juliette para ingresso. Alfa chamando antes da Juliette, chamei 6200. Papa Romeu, hotel Mike Vitor, pronto, copy. Azul 4208, autorizado a decolagem, estamos no 0, vento 130 graus, 059. Autorizado a decolagem, 10, Azul 4208. 0, via Pêndulo 19, e após conforme a rota do plano de voo, decola da pista 10 com curva à esquerda após a decolagem do perfil da saída Momo, transição Frotins, onde intercepta o eixo da aerovia e segue conforme após. O controle em 120, decimal 8, a torre em 118, decimal 6, 12, e aciona 5440 no transponder. Chama 225, desça para 2000 pés, ajuste no 0107, autorizado final LS, aponta estabilizado. 2000 pés, 1017, aponta estabilizado, LS, X-Way, da 10, 6225. Reporta pronto para acionamento na Aerostar, o ajuste no 0107, o hotel Mike Vitor. 9911, informa o tráfego na sua posição de 1 hora, 12 milhas, mantendo, passando 4 mil pés para 2 mil pés, é um Fokker 100. Matinho, já estamos cruzando 050 em ascensão, total 9911. 8. Pronto. Bom dia, Azul 4208. Salvador, é o Azul 4208, muito bom dia, passando 1300 pés na Pucaracaju. Azul 4208, contato radar, superou 370, sai da Puca. 370 Puca, Azul 4208. Conversar, novembro autorizado a decolagem, pista 10, vento 130 graus, 069. Papa Romeu, até o Mike Victor, na escuta, do solo. Salvador, o passarinho 2223, sente da informação Filo, bom dia. Passarinho 2223, descendo para o 050, chegada Bonf, reduzindo para 2509. 050, reduzindo para 2509, passarinho 2223. Foi Serra Novembro, decola 206, chame controle 120, decimal 8. 1208, bom dia, Roda Serra Novembro. Controle, bom dia, Papa Romeu, Romeu Serra Novembro, transfere, passa 1400 na Dael. Papa Romeu, Romeu Serra Novembro, contato radar para 400, voe direto Leda. Direto Leda da presente, Romeu Serra Novembro. O Papa Romeu, até o Mike Vitor, tá na escuta do solo? Ok, chame a torre em 118.6 para iniciar o táxi do pátio 5, a frequência 18.6. 10.6225. Sinal 6225, compete aproximação final, torre 1 noite, decimal 6. 18.6 torre, grato, até logo. O táxi até a intenção da 1.7, reporte para cruzamento. Papa Romeu, prossiga. 6225 do Chanel, estabilizou 3 milhas de serra. Estacionar 6225, hoje o jantamento no 097, reporta em pouso baixar travado. Eu preparei check também, 6225. Vai ajudar 17 com curva à direita, sai no corredor axé. O controle 120 decimal 8, a torre 118 decimal 6. E o transponder é o 0121. Informação, Kilo? 1605, chegada bom, se desça para o 060. Descendo ao 060, sem restrição de velocidade, tira o trânsito. 1605, pina a restrição da carta. Restrição da carta, velocidade liberada. Segue pela Quebec, Mike, na Lima, chame solo, 121, decimal 9. Então, 9911, informe intenções, já foi tornado algum desvio? O autorizado pouso, pistão no 0, vento 130 graus, 049. Livre pouso, grato, 625. Né, 922, chegada a mar, desça para o 070. Total 9911, na saída era Momo, Cockburg, após Frutti. Autorizaria da presente direto para ti? Sim, temos que solicitar o centro. Aqui aguardando até a autorização. Aguarde a autorização, está 3179. Sim, aguardando. Zero, reduzindo para 2509. Azul 4298, pode prosseguir para 2000 pés. Azul 4298, desça para 2000 pés, ajuste 1017, livre ILS, após estabilizado no localizador. Ok, desça para 2000 pés, 17, conferemos localizador azul 4298. Total 9911, voe direto a Buco. Direto a Buco, total 9911. Ok, o hotel Mike Victor contorne o pátio principal e na Taxi Índia chame a torre novamente. O ajuste agora 1017. Então, boa viagem, hotel Mike Victor. Sino para 2009. 2009, passageiro 2223. Uno 922, reduza para 2309. 230, boa 922. Azul 4208, chame-se de Recife no 2085, alterna no 25, decimal 45. Recife 2085, alterna no 25, 45. Muito obrigado, bom dia, Azul 4208. total 9911, chame Centro Recife, 2685, alterna 125, decimal 45. Recife, 2685, 2545, total 991. 121, decimal 9. 219, livrando o Fox Trot. A 3179 é autorizado o pushback e acionamento, chame táxi. Autorizado o pushback e acionamento da 3179. Solo, boa, 6225, Janela e Grosso Fox Trot. Janela 6225, bom dia, táxi pela Alfa, chame a Cidade Juliette. Alfa, chamarei a Cidade Juliette, 6225. 1-1-6-0-5, desça para o Neil de voo 050. 050-605. 1-9-2-2, desça para o 060. 060, boa, 9-2-2. E o Papa Romeu, Juliette, Juliette Golf, bom dia, destino é Santos, é? Reduza para 2009. Reduzindo para 2009. Seguindo a linha do litoral sul, aguarda a liberação do controle para acender ao nível 105. O controle opera em 120 decimal 8, a torre 186 e o código transponder é o 5421. Juliette, Juliette Golf. Hotel Mike Victor, linha e decola do sumo 0, vento 170 graus, 039. Certo, Juliette, Juliette Golf, está no pátio 5. Chame a torre para o acionamento e táxi, Juliette, Juliette Golf, tenha uma boa viagem. Eu sigo na Bengala, acho que é o Romeu. E no pátio principal, pela Juliette, o gate é o 01-6225. Pole position, Juliette 6225. Juliette Golf, livre acionar, chama ponto para táxi. Azul 4298, interceptando o localizador, já tem um capacete. Azul 4298, complete aproximação, torre 186. 286-492. Açarito 2223, essa para 2 no pés, ajuste 10 no 7, autorizado final LSXA, após estabilizado no localizador. 2107, reportar estabilizado, passageiro 2223. Ou 1922, reduza para 2009. 200, gol 1922. Controle Salvador, o Papa Romeu, Hotel Mike Vitor, decolou na sua escuta. Papa Romeu, Hotel Mike Vitor, contato radar para o 370, cumprindo o perfil e a restrição da MOMO. Afirmativo, cumprindo o perfil e restrição da MOMO, Hotel Mike Vitor. 1605, desça para 4000 pés. Ajuste 1097, informa o tráfego na sua frente a 12 milhas. É um eco 1045, seguirá como número 2 para aproximação. 1605, para 4000 pés, Fátio, Índia, ponto de espera da 10, chame a torre, 186. O ajuste é 1097, na 3179. Seja autorizado, táxi via Pátio, entre no ponto de espera 1186. Ajuste 10017-3179. Solo, bom dia, 35345, sente da Lima, autorização Vitória. Bom dia, 35345, autorizado, Vitória, o nível 380, via Pesulu 44, a decolagem dá 10, com curva à direita, subida da El, após da El, Leda, após Leda, DCT, Eudes, o controle 120 decimal 8, acione 5442, trip 5345. Autorizado 380 Vitória, uniforme Zulu 44, decola da 10, direita na Dael, após Leda, após direto Eudes, 1208 e 6442. É, o transponder é o 5442. 5442, trip 5345. Tá correto, e chame na remota para o pushback, o trip 5345. Chama. Oscar Romeu, autorizado a decolagem da presente, vento 160 graus, 04 nós. Azul 4298, solo 119, livre direita, chame solo 121, décimo 9. Ao livrar a direita, 129, azul 4298. Lula 922, está para 3 mil pés, o ajuste 10017. Fala Salvador, bom dia, azul 4298, livrando. Bom dia, azul 4298. Chame táxi pela Alfa, chame antes da Juliette. Alfa chama antes da Juliette 4298. 79. Nova Gasca Romeu, fala do Salos 20, chame controle 120 decimal 8. 208. 18 decimal 6. 186, bom serviço. O 1605 é reporte estabilizado no localizador. Reporte estabilizado no localizador, bom 1605. Controle é o papapapá novembro, Rocha Rabel. Papapá novembro, Rocha Romeu, o número 10 no corredor, cheio reporte no farol da barra. Reporte no farol da barra.